O programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um Kenny News Science. Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório. Cara, voltando aí à esperança da população mundial de restaurar um ser, pode-se dizer, extinto, um ser aí do passado. Olha só, cabeça de lobo, de lobo. Cabeça de lobo, de lobo. Ah, não sei falar lobo. Cabeça de lobo, incrivelmente preservada da Era do Gelo, encontrada na Sibéria. Imagens são impressionantes. Mano, tritura ele e faz aqueles cubinhos de gelo que não é de água, saca? Não, cara, mas se liga, o estado de conservação da parada é sinistro. Eu vi ele, eu vi a notícia. Você viu? Pô, sinistro. Ele tá basicamente falando aí, galera. É, ele tá quase cantando. Pena que é só a cabeça. Abre o gelo e fala, e aí, galera, beleza. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o Kenny News Science. Na era do gelo. É, porque tá frio pra caramba. Está no ar mais um Kenny News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Cientistas fizeram uma incrível descoberta mundial no norte gelado da Sibéria, a cabeça de um lobo da Era do Gelo. A cabeça decepada é incrivelmente preservada graças ao permafrost da Sibéria. Ainda tem pelos presos e até mesmo o cérebro. Caralho. Foi descoberta em 2018 no distrito de Abyskai, no norte de Yakutia, por um homem local, Pavel Efimov, informa o Siberian Times. Engraçado que essa merda só foi divulgada. Caralho, tem Siberian Times? Nem sabia. É. Mano, onde é que a gente vai colocar nosso jornal? Na puta que pariu da Sibéria, mano. Pra ter menos trabalho. Tem que ter em todo lugar, né? Não tem muita notícia, tá ligado? Tipo, mano, hoje o gelo desceu mais 2 graus. Hoje mais uma dúzia de colônias de antrax foram liberados. Não, mano. Hoje mais dois cidadãos morreram de ataque de urso. A cabeça de lobo foi revelada na abertura de uma exposição no Japão sobre criaturas congeladas da Era do Gelo, incluindo mamutes lanosos. Foi datada cerca de 40 mil anos por cientistas japoneses que trabalham como equipe da Academia de Ciência da República Saka da Rússia. Ainda não se sabe como a cabeça foi cortada. Briga de espada, né, mano? É, mano, caiu, né? Deixou cair. Ele tava ali. Andando e soltou, né, velho? Soltou e não viu, né? Ficou sem cabeça, não viu que a cabeça caiu porque tá sem olho, pô. Perdeu a cabeça, né, cara? Imagina, o lobo na era do gelo. Tem tipo um grupo de lobos. Aí um morre assim, a cabeça cai, o outro, mano, você tá perdendo a cabeça, né, cara? Ficou muito puto, a cabeça soltou. Mano, eles estão estressados, tá perdendo a cabeça. Mas os cientistas descartaram que seja um troféu de um caçador primitivo, já que os humanos só começaram a chegar a essa parte do norte da Rússia há cerca de 32.500 anos. Ó, acredita-se que o lobo tenha sido um adulto, cara, de tamanho normal, que morreu entre 2 e 4 anos de idade. Não, jovem. A cabeça mede 40 centímetros de comprimento, cerca de 25% maior do que do lobo cinzento moderno. Caralho, porra, grande, cara. Caralho, bicho, era grande. O lobo cinzento, ele é grande. Pois é. Cujas cabeças medem, em média, 28 centímetros. Quanto que é 25% de 28? Ah, qual que é o nome do bicho? Lobo cinzento. A espécie? É. Não, do congelado. O do congelado é lobo. Lobo da Era do Gelo. Literalmente isso. Porra, é tipo, aí você me fode, lobo, né? Da Era do Gelo. Eu acho que é um lobo normal, é o mesmo lobo que a gente conhece hoje. É tipo Canis lupus, mas... Calma. Mas 25% de 28 dá 35 centímetros. É porque qual é a parada? Ele é um Canis lupus, só que ele é um Canis lupus bolado. Porque ele tava numa área em que tinha a predominância de megafauna, que são os animais grandões, tá ligado? Então ele é a mesma espécie, só que grande. Não é um lobo diferenciado. É a mesma coisa, só que grande. É isso aí. Mas a gente tá falando aí de uma cabeça de 35 centímetros. É tipo quando eu chamo uma cobra muito grande de anaconda, mas na verdade ela é uma piton. Não, não sei. É porque o nego ficou falando, não, anaconda, e nego, tem gente que acha que a anaconda é uma espécie de cobra, na verdade é só uma piton muito grande. Caralho, a cabeça mede 40 centímetros. Exatamente. Não é 25% não, amigo. É mais de 25%. Não, não sei. É, você calcula aí dos caras, tá errado. E o comprimento total dos lobos cinzentos de Eurávia você varia entre 1 metro e 1,6 metros. Que é grande. Portanto, se esse monstro do Pleistoceno fosse proporcional e representativo da média, poderia chegar a 2 metros de comprimento. Caralho, velho. Caralho. Porra. Que porra é essa, velho? Um bicho grande. Você não é um lobo, não. Isso aí é um mamute magro. Pô, 2 metros de comprimento... Eu não sei se tem uma espécie de cachorro que chega a isso. Não sei se um... Não, com certeza não. Qual que é o comprimento de um leão? Comprimento leão. Você tem que ter cachorro muito grande. É mais ou menos o tamanho de um leão. É, ué. Caramba, tá realmente grande, porque... Imagina um lobo tamanho do leão, rapaz. Os cães, no geral, né? No geral, os canes, né? Eles não são tão grandes. Não são não um gênero grande. Esse carinha aí tava sinistro. Essa é muito E, cara. É Rússia, tinha que ser, né? Pois é. Tinha que lutar com um urso, não tinha o que fazer. Ou tu cresce ou você morre. Sabe qual que foi a época que foi extinto isso aí? Não foi extinto, é o mesmo canis lupus. Teve que lidar, é o mesmo lobo. Esse grupamento aí de 2 metros de comprimento? Ah, eu não sei, cara. Provavelmente deve ter tido contato uma hora. Se não foram... Porque qual é a parada? Como é a mesma espécie, só que grandona, provavelmente deve ter tido algum contato. Se não existe até hoje essa merda. Perdida, sei lá. Grupo lá. Tipo, ser humano... O ser humano fugindo da África, tipo, não, cheio de leão, vou dar o fora daqui, partiu Ásia. Aí chega lá, começa a encher de gente, é tipo, pô, já tá, né, cheio aqui, vou pra Sibéria, mano. O cara chega lá naquele inferno de gelo, aí tem um lobo de 2 metros de comprimento, aí ele vai embora, tá ligado? Por isso que demorou pra gente chegar na Sibéria. A vantagem é que os lobos, eles são... Quer dizer, os lobos eram, né? Eram, tipo, como é que fala? Oportunistas, tá ligado? Não era uma galera que ia em cima, assim. Então, é dava comida leão, pra eles e eles ficavam lá. É, pô, achei foda. Mas eu não sei como é que era o temperamento desse aí, não. Pois é, eu queria saber quando eles começaram a diminuir de tamanho, tá ligado? Sim. Pô, é da hora. Essa é uma descoberta única nos primeiros restos mortais de um lobo do Pleistoceno totalmente crescido com seu tecido preservado. Nós estaremos comparando com os lobos modernos para entender como a espécie evoluiu e reconstruiu sua aparência. Albert Protopopov, da Academia de Ciências da República de Saka, disse ao Siberian Times. Bom, não está claro qual espécie o lobo é, embora seja provável que fosse um lobo terrível. Porra, lobo terrível. Estou me confundindo. E é mais provável que seja um lobo da megafauna, uma forma de canis lupus, o lobo cinzento adaptado para um clima frio e para a limpeza da megafauna do Pleistoceno, sacou? Um lobo cinzento topadaço. Exato isso. É o lobo que não passa no teste de doping. Não passa no teste de doping. Ele comeu carne de mamute demais, ficou assim. Durante o Pleistoceno, que data de 2,6 milhões de anos atrás, para cerca de 11.700 anos atrás, quando a última era do gelo chegou ao fim, muitas criaturas grandes vagaram pelas planícies congeladas da Sibéria. À medida que o permafrost da Sibéria se derrete devido ao aquecimento global e a mudanças climáticas, muitos dos restos dessas criaturas pré-históricas foram revelados para nós. Aí, ó, vantagem do aquecimento global. Aí. Então, aí sim. Bora derreter mais, cara. Vamos quero ver bicho novo. Fazer vamos rápido. Derreter a Sibéria até ela virar a floresta amazônica, cara. É, porque todo mundo sabe que a grande parada aqui desses bichos é que você tem uma chance grande de fazer eles voltarem à vida, tá ligado? Porque eles ainda têm um DNA. Eles estão tranquilos. É, eles são recentes. Então, assim, você pode fazer esse bicho voltar à vida. Sei lá, você pega o DNA dele, funde com o de um lobo comum e gesta ele dentro de um lobo mesmo. Tipo, uma loba, né? Mas é que eu tô falando que ele é recente porque, tipo, tem bicho que tá, por exemplo, ele vivia numa atmosfera diferente. E aí, mesmo se você conseguir fazer ele nascer agora, ele vai morrer porque não tem atmosfera pra ele. Agora, um bicho desse, outro dia ele tava aqui, pô. Pô, é outro dia mesmo, tipo, é irmão aí, ó. Irmão dos lobos. Irmão. Cachorinho. É tipo um dog alemão nervoso. É um dog siberiano. É, ué. É quase alemão, é um dog russo. Dog russo. A diferença é que ele não come chucrute. Como estrogonofe. Não come chucrute, ele bebe vodka, só. Em Yakut, os cientistas descobriram os restos incrivelmente bem preservados de mamutes lanosos, rinocerontes lanosos, que eu queria ver vivo um rinoceronte lanoso, filhote de leão da caverna e um potro de uma espécie extinta de cavalo siberiano. Pô, eu tô falando, cara. A Rússia tá perdendo tempo. Devia fazer um contrato com a China de procriar essas paradas aí. Cientistas do Museu Sueco de História Natural examinaram o DNA do lobo. E no início deste ano, os pesquisadores conseguiram extrair sangue líquido dos restos incrivelmente preservados de um potro de 42 Caralho. Mil anos. Mas não há planos para clonar ou trazer de volta essa criatura morta há muito tempo. E é improvável que veremos um parque do Pleistoceno ainda. O Cama Notícia é terrível para encerrar essa notícia maravilhosa. Né? Agora eu vou chorar, né? A gente termina feliz, mas chorando. Porque ainda não deu ainda. Então, a gente tá quase. Tá chegando. Esperança é a última que morre. Então é isso. Nunca desista. Procurem cabeças de lobo congelados no seu frigobar. Chega no hotel. Você olha lá, vai que você acha. Confere. Não, pô, se tá congelado, tá vivo. Quer dizer, pode estar vivo. Se a gente estiver... Existe a possibilidade. Confiança na ciência. Então, nos vemos por aqui. Nos vemos semana que vem. Falou. Falou!